Por incrível que pareça, por mais que pense no que me fizeste, posso estar magoado, mas isso só tem um significado. Por telepatia, fiz esta letra para ti. Ouve. A mim que tá pensa te encontrar alguém assim na minha vida, que tá completa minha coração, que tá fazes sentir amar. Vou é minha vida que tá brinca, só agora que hoje, só depois tipo deixa esse sufoco sim vomita matã. Vou é minha estrela. Tudo o que botei é tudo o que me crê. Um dia tá chega lá junto vou flan. Baby, se pode subir. Baby, vou em minha inspiração. Essa canção que está fácil pra vou partir minha coração e vou deixar ali. Me sou crescente, vou pele tão suave, vou corpo colado na mim, vou sabe, é minha número um, vou sabe, vou é minha estrela, tudo que vou ter é tudo que me crê, lá junto vou flan, baby, se pode subir. Baby, se pode subir.